você conferiu Ed Sheeran, Castle on the Hill, Mo Turk, Groovebox, Caitlyn, Your Love, Kane Music, Mulher, Brian LaRusso, Factory Mila Falls, Coldies Be Love. Começamos o programa de hoje com Organ Donors Factory Alex Kidd, Let Me Be Your Fantasy. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite.